pobre, soldado de guarda-chuva, viúva velha sem dinheiro se arrumar. Mas vejo sempre menina sapeca cair do galho, porque se avexa pra querer casar. Já sossega Maria Aurora, pra casar tem tempo namorar, senhora. Já sossega Maria Aurora, pra casar tem tempo namorar, senhora. Olha menina, deixa de assanhamento, que casamento é muito bom, mas pra quem tem, tu não tem juízo pra casar. A tua vida é viver pelo forró, cantando e dançando xiii. E quando dança é o chamego doido, que o rapaz não quer dançar mais com ninguém. Xiii, xiii, xiii. Uma desculpa que tu dança muito bem. Xiii, xiii, xiii. As outras moças querem dançar, não sei com quem. Enquanto tu tá só no xiii. Xiii, xiii, xiii. Xiii, xiii, xiii. Mas se toca cheirinho, já se sabe. Vamos levar chá de pão. No Rio Mondoso, os cabas se agarraram com essa tarde Maria Aurora, que só largou no outro dia quando o dono da casa chegou e disse: ei, rapaz, que diabo é isso? Já faz mais de uma hora que o samba acabou, você ainda tá aí.